mostrar e cantar sobre a minha decisão. Eu já percebi que os heróis da TV não virão pra me salvar. E essa verdade eu vim pra dizer, sobre isso que eu vivo a cantar. Oh, eu sou o desbravador e pronto eu estou pra ir onde Deus mandar. Meu herói me resgatou, Jesus, meu Salvador, que ao meu lado está. E muitos exemplos na Bíblia encontrei que eu quero me espelhar, mas meu Deus.